Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama maneiro e legal. Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama do jeito legal. Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama do jeito legal. Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama do jeito legal. Vai de boca no pau, vai de boca no pau, vai de boca no pau, vai de boca no pau.